1097, após a rolagem do Embraer Azul, autorizado alinhar e manter pistão zero. Pois o azul alinha e mantendo 1097. Israel, Leda Motiva, a primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5154, controle Salvador 1208. Então é rota do cano até o nível 300, decola da 10, direita da El Leda Motiva, com 54, transpondo 120, décima 8, o controle de Salvador, tá 3835. São 3835, protegeu correto, chame para o chefe na mesa. Tamarim, 3835 da TAM. Aguarde para iniciar o pushback. Você vai aguardar a aeronave da TAM que vai iniciar o táxi, ok? Você dar o controle? Azul 9091, a distância para Salvador. Controle 1020, décima 8. Controle 208, azul 4198, boa tarde. Boa tarde. Goma 097, informa devido à aeronave em decolação, com o mesmo destino e perfil de saída, deverá aguardar aproximadamente 3 minutos para a decolagem. Ah, para o nível de voo 090, na altura de Golf, para interceptar a chegada Golf. Ainda é negativo o contato radar. 090, Golf, passa 060, azul 441, 9091. Controle Salvador, azul 4198. Azul 4198, contato radar, secretário nível 360, sai da árvore. 360 na árvore, azul 4198. Posição em nada, mas... Pistona 097, decolagem autorizada, pistona 0, vento 150 graus, 07 nós. Decolagem autorizada, 1-0, voo 1-0-9-7. 3835, na posição número 8, solicita puxar acionado. Pan 3835, aguarde para iniciar o push acionamento. Aguarde, 3835, acionamento. Mantenha a posição, aguarde para iniciar o pushback, será o número 2. Guardando, 6394. Mantenha o contato na ainda não recebo nenhuma dessa aeronave, é azul 091. Ok, eu estou aguardando ainda. Ok, obrigado. 0.8 1208, 1097, obrigado, já acontece. Assim, está autorizado. Muito obrigado, ideal de descer, né? 1091, desça para 4.6, o ajuste 1.096. 4.6.1.096. Cinco, 3.51, alternado Galeão. Com 198 a bordo. 198 a bordo, autorizado o táxi da 3155. Reporte ponto de espera da 10 pronto. Observe a aeronave da Azul que vai ingressar agora no portão 3. Tem que estar 3155. Da 3155, PNH 10 no meia, táxi autorizado via Pátio Uno e Índia. Será o número 2 para decolagem. Para o táxi, personagem 6355, 5 horas e 30, alterna Galeão. Está com 111 a bordo. Poderia dizer o Tuber? 111. Paciente, 1111, está autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 10 no meio, Oceania 6355. Índia, ponto de espera da 10, 10 no meio, torre Oceania 6355. TAM 3835, está autorizado agora o Fuxi acionar, chame para o táxi, observe a aeronave da companhia, sua retaguarda, taxiando. TAM 3835, copiou, fala. Está autorizado o seu pushback, chame táxi. Chamaria para o táxi, foi protegido, 3, 3, 3. 6, 3, 1, 4, vai aguardar para iniciar o pushback, ok? Aguardando, 3, 1, 4. Oh, confirme se liberado as restrições de velocidade da carga. Ele restrições de altitude de velocidade, 9091, desça para 2.000 pés, está livre LS, reporte estabilizado. 2.000 livre LS, informaria estabilizada, azul 9091, não pode voar a duna? Obrigada, professor. Obrigado. O gol 1097 pode voar direto elétron? 097 autorizada, professor Elefa. Elefa, 097, obrigado. Salvador, uma boa tarde, Chanel 6355, pronto. Chanel 6355, boa tarde, autorizada, alinhada e decolar, estou no 0, vento 150 graus, no 0 mais. Aqui decola da 10, Chanel 6355. Confirmeu, contato recife, 1.20, azul 4.18. Correto, 1.20, décimo 0. Siga. Tem contato com o 135 na frequência 126, decima 0. Sim, tente 128, decima 8. Caso negativo, tente 125, decima 1. Ok, senta na frequência 128, alterna 125, 1, 4, 1, 8. A 3835, autorizado táxi, via Batiuni, Índia, no ponto de espera da 1-0, chame torre 11895, KNH 10 no meio. 10 no meio, Batiuni, Índia, ponto de espera torre 18, decimal 95, tá? 3835, boa tarde. Vazou. Posicionamento 6314, observe o erro da retaguarda, pode ser autorizado por chefe, chame táxi. Pode o trânsito para retaguarda, autorizado, reporta para o táxi. O canal 6314. Oxanema 355, decolada 30, controle 120, decimal 8. 208, Oxanema 6355. Ah, 355, ali mantém, pista no zero. Controle Salvador, uma boa noite, o Chanel 6355 decolou na sua escuta. Chanel 355, contato radar, Catarina 360, saiu da El. 360, da El, possibilidade de entrar El ou Lida? 355, vou direto Lida, após Lida, Mótima. Direto Leda, pós Leda Mótima, o Chanel 6355, obrigado. 1097, chame Recife, 126, decimal 0, até 128, decimal 8. 360, 1288, 1097. Boa tarde. Boa tarde. 69, aguarde o instante para a cota. Cópia. 1169, autorizado Guarulhos, conforme a rota do plano, nível 360 autorizado. Saída da El, Leda Mótiva, a primeira curva à direita, a pista em uso 190. Acione 5172, controle Salvador 1208. Cotejou correto, chame para o estacionamento. Azul 9091, estabilizou? Azul, estabilizou. Decolada 32, controle 120, decimal 80. 2080, boa. Alfa Yank, Serra, prossiga. Proxima 3, 155, boa. 3, 155, contato radar, soma DJ 360, via Cedida 1. Ah, é o via da 3, 155. Está autorizado iniciar o reboque, reporte para ingresso no pátio 1. Para o táxi, o Chanel 6314, 121, 310, Recife. 121, está autorizado o táxi até o ponto de espera da 10, via pátio 1 Ninja. No ponto de espera da 10, chame torre 11895, KNH 10, 16, o Chanel 6314. Para o táxi, pátio 1 Ninja. 06, torre 102, 95, 63, 14. Controle Salvador, muito boa tarde. Eu vou 1869, informação mais. 19, boa tarde, via chegada bom, desça para 4.000 pés, do ajuste a 9.096. Para 4.000, via chegada bom, ou 8.69. Boa tarde, são 3145, cliente Mike, autorização Galeão. São 3145, autorizado Galeão, conforme a rota do plano, saída da El, Lida Irume, primeira curva à direita, pista 10. Acione 5175, controle Salvador 1208. Como foi formado o nível 360? 360 aprovado. Autorizado Galeão, 360, rota do plano de voo, decola da 190, curva direita da Áurea de Irume, controle 1208, transponder 51975, meia dúzia o ping e repartará pronto, são 3145. São 3145, deu corrente, eu puxo acionamento. Avisaram 91, Celeste 35, direita Eco 1211. Direita Eco 1211, azul 90, 91. Solo Salvador, boa tarde, 9091, Livrona, se escuta. Azul 9091, autorizado o táxi via Alfa até a entrada da Taxi Kilo. Alfa e Kilo, 9091. Voo no 169, mantém a posição, aguarde para iniciar o pushback. Aguarde. Marão 25 decimal 1, alternativa 33 decimal 95. 351, 3395, manda por base, obrigado, uma boa. Azul 9091, autorizado em despacho 3. Autorizado, pátio 3, 9091. São 3835, decolado 237, controle 1208. 1208, São 3835. Posição rodou, cordial, São 3835. 35, contato rodado, São 3800, via São Israel. 300 da EL, poderia voar Leda, por gentileza? 335, foi Leda. Leda, 3835, agradeço. Xanana 3 no 4, autorizado de decolagem, vento no 4 0 graus, 8 nós. Autorizado decolagem, Chanel 63, 14. Para o táxi do mono 620, está com 181 a bordo 03, monopato de autonomia, altero nas João Pessoa. Mono 620, autorizando o táxi via Pátio 1 Índia, no ponto de espera da 10, torre 11895, Kennedy 10, 16. Ajustados, destaque da Itapapose, 2 a 1, 9, 10, 2 a 1. 169, após o voo, está autorizado por se acionar a chamitaxi. Xanema 314, decola 239, controle 1208. Controle 208, Xanema 314. Xanema 314, contratado acima TG 340, via Seda Bomba. Subindo para o 340, Seda Bomba, Xanema 314. Toma 2, boa. 390, boa tarde, via chegada Mara, desce ao nível de voo 050. 390, mantém inicialmente o perfil, guardando uma proa mais próxima. 355, chama o seu trucife na frequência 1251, alternativa 33.95. Chama o seu trucife na frequência 1251, alternativa 33.95. 1395? Primária 125 decimal 1, secundária 133 decimal 95, tá 3155. Copiado 3155. Tirar. 2. 4. 390, vou ITAP. 3195, informo o tráfego sobre essa posição de 12 horas, 17 milhas, cruzando 065 para 4.000 pés, é um Boeing 738. É, situação, informação de tráfego, seria para o 6314, sim, está chegando a 3194, agora o tráfego sobre essa posição de 2 horas, está 15 milhas, cruzando 060 para 4.000 pés, no rumo sul. Ah, tá ok, tem que observar, né? 314. Voo 620, decolar 242, controle 1208. 1208, você volta, obrigado, 620. Eu aqui, antes de sair, Ponte Paris, 90, Oscar. 1869, desça para 2010, o ajuste na 096, autorizado e LFXT, reposto estabilizado. 2010, 1096, o ajuste, depois daremos, voo 869. Controle de passagem, 1620, faça 1500. 1620, boa tarde, contato radar, 123-70, via Seda Puca. 370, via Puca, 1620. Legal, assiste, chefe, transporte na recebo. 1-1895, Kenegal no 096, gol no 169. 2-4-4-2-9-5-1-16, gol 11-69. Alfa Yank Serra, autorizado ingresso pátio 1 até a posição 01. Ciente. Observador, 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thanks. Reporte Paris e mantenha o número 507. É 314, chama seu Francisco na frequência 2685, alternativa 25.45. Recife, 25, 24, 125, 45, 314. Salvador, muito boa tarde, vou 1169 decolou. 169, boa tarde, seu contato radar, se manter o voo 360 via 70. Via para o 360, o 169. Estabilizado ILS, voo 869. Voo 869, chame torre, na frequência do 8.95. 895, boa tarde, até logo. Autorizado, puxe a cena, chame torre. Passar a saco na frente do passo. Chama 290, boa tarde, via chegada a Mari, está nível de voo 050. Salvador, muito boa tarde. Voo 869, final da 10. Voo 1869, tráfego avistado. Autorizado pouso pistão 0, vento 140 graus, 08 nós. Ele pouso 10, voo 869. Quando possível, para de Mótiva, para o voo 1169. Voo 1169, voo líder guardando Mótiva com o seu prefixo. Obrigado. 020, CMC 35, vai frequência 02285, alternativa 25245. 2085-2545, 620, obrigado. 1869, sala 50, direita via taxi Fox. Alvo 1211. Direita Fox Truck 211, uma boa tarde. Instalo o chefe e o transporte. Cliente, nova operação. Salvador, boa, gol 869, livrou o Fox. Gol 869, autorizado táxi via Alfa, reporte na Juliette. Via Alfa, reporta na Juliette, gol 869. Novembro era 3, que entrou a derrotatória visual com o cão. Lembrando que o Chubutu estava dando a sequência do 8, 95. 1-8, 95, 4-3. Obrigado, bom trabalho. O 1-9-69, se o Sistimote faltou 3-5, na sequência do 2-5-1, alternativa 3-3, Sistimal 9-5. 2-5-1-3-3-9-5, boa tarde, o 1-9-69. 9-9, eu acho que o Ixi aposta a vertical da rotatória, o time está no 0 ou no 6. Autorizado táxi via Bate 1 no Índia, no ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 1096. 1096, Bate 1.0.2.9.3. Azul 6919, cópia. Afirma. Azul 6919, autorizado Campinas, conforme a rota do plano, nível 320 autorizado. Saída da El Leda Módiva, a primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5410, controle Salvador 1208. Autorizado Campinas, manilha de voo 320, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El Leda Módiva. Acione 5410, controle 208, azul 6919, para o bote. Azul 6919, 5410, transfonder. 5410. Cotejo correto, chame para o estacionamento, azul 6919. Trabalhamos. Próximo a Juliette, 869, da Gol. 1869, observando o Tano táxi, após prossiga portal 06. Após a coisa da TAM, prossegue para o 612, Gol 869, Gol. Reporta interceptando sinal da 1-7. 3190, tráfego agora avistado, autorizado pouso, visto no 0, vento no 30 graus, 099. Formação de tráfego à sua esquerda, aproximadamente 5 milhas. Etapa 28 alfa, mantendo o setor com 360 para a esquerda. Pouso autorizado no 0, 3190. 3145 na ponta espera, pronto. 3145 mantém a ponta espera. Mantendo, então 3145. Acho autorizado final da ano 7, aguardar a autorização de pouso. Autorizado final da ano 7, aguardando a autorização para pouso, acredito. Zono 45 autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alimentando a zero, tá preso no passinho. Nem 2 zona 0, deixa para 2006, o ajuste no zero no meio, lista de estúdio em TAP e reposta estabilizada. Livre pouso na 17, ok, zona 0. Estúdio em TAP e reposta estabilizada. Guantará estabilizado com 0962. Poderia vai direto do ano, 62 anos já? Pela 2 anos já autorizado. Obrigado. 3 anos, fala. Desculpa. Então, 3145, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento no 50 graus, 08 nós. Autorizado a decolagem, tá pressionando o passo. Confirme para o solo. 3190, aguarde a indicação de gate. Zero, fica o Juliette, posição 05 de cada. Ora 2083, ora 45, obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, está 3145. Zona 45, contato com a décima de Jô 360, via Cidadael. 360 via Dael. Autoriza a Dael da presente? Autorizado Leda, seu 3145. Leda, melhor, muito obrigado. Whisky para Lounge 2000, combate. Seca autorizado, November Ash Whisky, posso te levar na pista. Ela diz o modelo chama TV, na frequência no 8 do sinal 9. Azul 6919, livre acionar, reporte pronto para o TAC. Livre, vai chamar para o TAC 6919. Boa tarde, informação Mike, aguarde cópia Vitória. Aguarde cópia, senhorita. Você poderia fazer uma gentileza a Coral Europa? A saída Coral apenas, convencional Coral. Coral, obrigado. Zona 45, chame o seu 35, na frequência 251, alternativa 33895. Confirme para 3, zona 45. Eu achei 35, na frequência 251, secundária 33895. 1251 e 13395, está 3145, obrigado. Autorizado táxi via taxi alfa, reporte 7 da Juliette. 2591, pronto, Fábio. Pronto, copia. Autorizado Vitória via Golf 677, nível 160. Saída Coral, pista no zero, primeira curva direita. Transponder 5424, frequência do controle de Salvador em 120.8. Autorizado Vitória 160, saída Coral, decola da 10, curva direita, 5424, transponder e controle em 120, Cotejou 2591. 5591, repito o transponder, por gentileza. 5424. Cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e saneamento. E por parar. 6919 azul para o táxi, com 120 a bordo, 4 horas e 15, alterna Ribeirão Preto. 6919 autorizado táxi para o ponto de espera da pista 0, via taxi Índia, quando o próximo chame torre em 118.95, ajuste no 0 no meio, bom voo. Chamei 6210 após alfa, ingresso via Juliette, parte principal, posição 04 indicada. Autorizado ali, área decolar, pista no zero, vento no 50 graus, 7 metros. Ali, decola no 069, 109. 109, decolada 10, controle 1208. 208, uma passante. Controle Salvador, boa tarde, 6919, decolou. 69, 19, boa tarde, contato radar, cima 3, 320, via saída da EL. 320, via da EL, 699. Thank you. meu céu, Júlia Serra. Pois sim, eu estava. Se a Juliette Serra ainda não possui a notificação, aguarde cópia. O 966 de Santara 2003, autorizado a Elétrica Freire, reporte estabilizado. 2000, autorizado a Elétrica Freire, gol 1166. Azul 6919, chame seu 35, na frequência 0251, alternativa no 33.95. 251, 3395, azul 699. 1645, 34,000 feet, QNH 1016. Gente, Hotel Juliette Serra. Autorizado, voo local Salvador, Salvador. Decola no meu PEN, circuito de tráfego 970132, aciona o transponder. E caso a faixa 15 milhas, chamará o controle 120.8 após. Tá, 05, boa tarde, prossiga.